chorando, abraçado à saudade. Por que não larga tudo e vem embora? Vem para o mundo que é seu e que é meu. Venha viver a sua liberdade e o nosso amor que jamais morreu. No telefone eu engano a saudade, pois pelo menos eu ouço sua voz. Mas os bailes estão tão vazios e os amigos sentem falta de nós. E os amigos sentem falta de nós. Os gases de efeito estufa absorvem parte dos raios do Sol e aumentam a temperatura no planeta. Mas você sabia que podemos auxiliar os solos a reduzir o efeito estufa? O plantio direto, por exemplo, é uma técnica que não remove o solo e, assim, provoca uma menor emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera. Além disso, parte da palha, usada no plantio direto, fica na superfície do solo e, ao se decompor, é incorporada fazendo o chamado sequestro de carbono pelo solo. Embrapa, agricultura movida à ciência. Hora certa. 21 horas. 1 minuto. Assistencial Santa Clara, na Rua Voluntários da Pátria, 2068. Telefone 3231 5475. Convida. Acompanhe aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, o programa Cantos da Fronteira com Adolar Brum. Amigo do consumidor, do seu investimento. Amigo da sua marca e do seu talento. Notícia, entretenimento, esporte, música, informação. Amigo de todas as horas, amigo do coração. Rádio, sempre atual, sempre perto. Rádio, sempre atual, sempre perto. Meu amigo rádio. Rede Fronteira de Comunicação. A união do sul pelo rádio. Abra teu coração e sinta esta magia no ar. Esta magia no ar. RFC. A mais ouvida. Em Rosário do Sul, 14 graus. A próxima atração. Vou seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. A minha fé também me faz ser um romeiro nesse Brasil caminhoneiro. E aí, gente, posso encostar? Aqui é o Sérgio Reis, o Serjão, no comando de mais um Brasil Caminhoneiro, o seu programa diário do setor de transportes. Fique ligado que eu separei muita informação e músicas bacanas para tocar aqui hoje. Quem vem comigo sempre, Fernando Riquetti. Fala, fala, Serjão! Alô, turma! Olha, estamos chegando com muita informação estradeira e a participação dos nossos parceiros da Boleia. Então, sem enrolação, simbora para a estrada! Antes que eu esqueça, hoje é dia do pedestre. Essa data foi criada para ajudar motoristas e pedestres a terem uma melhor convivência através da conscientização. Essa é a única forma de reduzir o número de vítimas de atropelamento. Então, aí vão algumas dicas. Sempre dê preferência ao pedestre, principalmente nas faixas de segurança. E você, pedestre, ande sempre na calçada e nada de atravessar em curvas ou entre os automóveis. Sempre é bom lembrar que todo motorista tem o seu dia de pedestre. Por isso, respeite quem anda a pé para ser respeitado também. Brasil Caminhoneiro. É, turma, Brasil Caminhoneiro tá cada vez mais digital. Ó, tem Brasil Caminhoneiro no Facebook, no Instagram e no nosso canal do YouTube. Você já se inscreveu em nosso canal? Não? Então corre lá, rapaz, e ativa o sininho. Aí toda vez que pintar um vídeo novo, você recebe um alerta. E curta os vídeos, clica no joinha que você ajuda a gente. Brasil Caminhoneiro, o seu canal do transporte. A Goodyear leva o seu caminhão mais longe. O novo pneu Kamax SGN2 oferece quilometragem imbatível, 7 anos de garantia e muitas vantagens. Bem-vindo à nova geração. Acesse pneuscaminhão.goodyear.com.br e confira. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. O Murilo Carvalho está chegando. Fala, Murilão. E aí, pessoal, tudo bem? Ó, vamos falar um pouquinho de saúde hoje? E eu vou dizer uma coisa, olha só essa notícia tão interessante, viu? Foi lá dos Estados Unidos, os pesquisadores lá estão testando aí uma goma de mascar experimental que aprisiona ali as partículas do vírus causador da Covid, na saliva, né? Na boca, e promete conter a transmissão de novas variantes desse vírus. As proteínas dessa armadilha, como eles estão chamando lá, né? Na goma de mascar, no chiclete, são transportadas, sabe onde? Dentro de células de alface. É tecnologia pesada mesmo, né? Tem também uma segunda experiência com outro tipo de goma de mascar, dessa vez feita sabe com o quê? Com pó de feijão, em vez aí das células de alface. E olha, parece que não combate apenas a Covid, mas também o vírus causador da influenza, da gripe, né? Eu estava vendo aí uma conversa com esses pesquisadores americanos que estão trabalhando aí nesse estudo. Mascar esses tipos de chicletes pode minimizar muito a infecção, proteger os pacientes com Covid-19 e, claro, prevenir uma transmissão da doença, né? Uma boa notícia, não é verdade? A ciência deve ser sempre a nossa aliada. Aliás, em tudo, né? Na vida, a ciência nos apoia, nos dá melhores caminhões, nos dá melhores máquinas, melhora a qualidade de tudo que a gente vai tendo na vida. Então é preciso acreditar mesmo, de verdade, na ciência, que pode ser o nosso grande apoio no dia a dia, na nossa vida, tá certo? E nós, como sempre, né, vamos continuar aí na estrada, no trecho, buscando mais informações, notícias novas para os nossos amigos caminhoneiros. Um grande abraço, pessoal! Brasil Caminhoneiro. Sou na caixa, Marília Mendonça. Eu só sei dizer Brasil Caminhoneiro. Na estrada existe uma família que você pode confiar. A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e robustez que você precisa e o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Acesse vwco.com.br, conheça essa família de perto e confira nossas ofertas. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Volkswagen. Juntos salvamos vidas. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Adeus, talvez não te vejo mais. Se eu vi dentro da noite meus ais, não procure saber por que choro. E depois se souber que eu morri, não lastime que a morte é um alívio e a vida é tão triste ausente de ti. Beleza! Vocês aí do outro lado estão querendo saber quem é, quem tá cantando bonito, que duplão é esse? Aqui é Mococa e Paraíso. As suas ordens, Mococa e Paraíso. Obrigado. E tem um cara que delira um violão ali bom. Quem é esse cara? André, nosso maestro. É o Andrezinho? Nosso é companheiro Andrezinho. De todas eu as já conheço esse quando coisa ruim. Dinheiro, fala com ele. Toca bem, André. Tá bom, hein? Bom, hoje estamos felizes recebendo o Mococa e Paraíso. São mais de 30 anos de carreira em muita estrada. Nós dois. Os dois, né? Já rodei 30 anos com o Moraci e ele com o Tião. Lembra do Tião? Sim, claro. Ele vem de longe, né? O Tião era teu fã. Tião Carreiro. Tião Carreiro. Vamos dar uma chegadinha na casa de Sérgio Reis. Bom amigo. Até um rango gostoso. E via lá comendo, puxando o Tião. O Tião era uma celebridade. Quero avisar vocês que eu e Mococa, nós somos amigos há muitos anos. Graças a Deus. Tem isso, né? A gente é amigo. Companheiro, né, Sérgio? Companheiro, somos companheiros. Mococa tem história comigo de 1969, com Zacarias Mourão, lá em Coxim. Aí a gente voava em avião monomotor, ele morria de medo. Aquilo, acho que nem motor tinha. Sei que eu via ser agarrado aqui, como é que chama aquilo ali? Manche. Ficar do lado aqui, fazendo força, e olhar, meu Deus, subir não subia, descer não descia. E eu que medo. Se fosse pra me andar naquilo, eu não andava não, Sérgio. Me fala uma coisa, você era Mococa e Moraci. Moraci morreu em 85. 85. Dia 20 de agosto de 85. Morreu de infarto? Não, infartou dinheiro, né? Ah, é? Não, coitado. Ele morreu, ele comprou um carro zerinho. E nós fomos numa segunda-feira, nós estávamos na exposição de Cajuru, lá com o Milton Campos. Sim. Terminou lá, eu vim pra São Paulo e ele foi pro restaurante dele, porque tinha um restaurante em Rio Preto. Certo. E no caminho, não sei se ele dormiu, um caminhão pegou ele. Pegou ele e morreu. Mococa e Moraci. Depois você mudou, foi pra um. Fiquei esperando, eu fui viajar com o Tião, ali carregar a viola pra ele. É duro quando a dupla perde um dos parceiros. É você tem um alicerce pronto, aí desmorona tudo. Desmorona tudo. Até eu tive sorte de arrumar um parceiro bom. O Paraíso. Agora você tá com o Paraíso. O Paraíso tem história muito forte dentro do sertanejo. O Paraíso. É Yara, né? Sua esposa? Yara. Filha do Zé Fortuna. Você era o genro do Zé Fortuna. Zé Fortuna. Muitas músicas. Zé Fortuna, mais de 2000. Você também deve ter uma carreirada de. Tem bastante. Bastante música. Conta um pouco, como é que começou essa história com você? Foi nós dois? Eu nem sonhava em fazer dupla com o Paraíso. Nem ele com ele. E como acontecem essas coisas? Eu encontrei com ele e ele aí na Socimpo. Eu falei, Paraíso, você vai? Eu aqui, vamos comigo lá, vamos? Eu falei, ô Paraíso, hoje eu ia dar uma chegadinha lá na sua casa. Ele falou, vamos lá comigo, pô, nós vamos lá pra casa. Aí chegou lá, ele falou assim, eu falei, ô Paraíso, você quer fazer uma dupla, nós dois? Eu falei, se você cantar essa moda aqui, ó. Navegando vida fora, pelo mar da esperança, aprendi desde criança sobre as ondas me manter. Ao raiar da juventude, vi passar depressa os anos, na maré do desengano, consegui sobreviver. E venci nestas jornadas furacões e tempestade de mentira e verdades que na vida todos têm. Mas perdi a grande luta para uma dor constante, a saudade alucinante que eu sinto de alguém. Começamos com essa música. É sua essa música? Pai? Essa é do Goiás. Do Goiás. Do Goiás. Aliás, porque eu fiz um CD do Goiás com o melhor dele. Você cantou, né? Essa, né? Cantei. Ah. Eu vou contar a história dessa música. Essa música eu tinha gravado antes, eu e o João Cristiano, lá de Santo André. E o Goiás tinha passado para nós gravar essa música. Cristiano e Cristalino. Cristiano e Cristalino. Aí... Você era o Cristalino? Isso, Cristalino. Já pensou? Por aí... Paraíso, ele tinha ganhado um concurso com o Meirelles. Do Meirelles, né? Aquele concurso do Geraldo. Aí, o Mococa fazendo a dupla com o Moraci... Procurando repertório. Foi procurando repertório e pediu pro Goiás. E o Goiás falou, tem uma dupla lá em Santo André... que eles não vão gravar essa música, porque já parou a dupla e não vão gravar. Aí o Mococa foi ensaiar lá na casa do João. Fui buscar em Utinga, a música, pegar a moda. Nós ficamos um domingo inteiro cantando. Porque não tinha gravador naquele tempo. Sim. Hoje grava no celular, né? Então, nem eu pensava em fazer dupla com o Mococa, nem ele comigo também. Era essa música, Esquina do Adeus. Que casou as vozes, casaram, você cantar bem, entendeu? Você tem uma primeira boa. E ele casou com a Iara e eu casei com outra. Muito bem, amanhã a gente volta com esse papo gostoso com Mococa e Paraíso. Brasil Caminhoneiro. É, caminhoneiro, a vida na estrada é boa, mas não é fácil não. Para aguentar o tranco para o meu caminhão, lubrificante é Petronas Urânia. Com Urânia eu sigo tranquilo, com meu motor firme e forte, pronto para cruzar o país. Petronas Urânia, sempre forte para o trabalho. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. E quem já está por aqui é o nosso repórter especial Francisco Garonci. O assunto de hoje é fiscalização na estrada. É contigo, Garonci! Turma do Brasil Caminhoneiro, quem está no trecho sabe que ser parado por uma fiscalização de trânsito, isso é coisa normal. Mas o que está todo mundo acostumado é ser parado por um agente de trânsito, que pode ser dos municípios ou dos estados, e até mesmo por policiais rodoviários estaduais e federais. Mas hoje nós viemos a Anápolis, no estado de Goiás, para acompanhar uma fiscalização diferente, sendo realizada pela equipe da Superintendência Regional do Trabalho do estado de Goiás, que tem como finalidade checar as condições de trabalho dos profissionais do volante. A lei do caminhoneiro, aprovada em 2015, trouxe exigências para os condutores de caminhões, ônibus e carretas, mas também estabeleceu direitos, como acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, atendimento do Sistema Único de Saúde em relação às enfermidades mais comuns nesses profissionais e receber proteção do Estado contra ações criminosas no exercício da profissão. E para o caminhoneiro que é empregado, também ficou garantido ele não ter que pagar por prejuízos causados por terceiros durante a realização do seu trabalho, ter a jornada de trabalho registrada e controlada e um seguro de vida pago pelo empregador com uma cobertura mínima de 10 vezes o piso salarial da categoria. Doutora Jaqueline Carrijo é uma referência nacional em auditoria fiscal do trabalho, em especial na área do trânsito. E a gente sabe que a senhora é a grande idealizadora de toda essa grande operação de fiscalização junto aos caminhoneiros. Mas afinal, qual é a finalidade dessa fiscalização? Primeiro, mostrar para a sociedade a importância da atuação das instituições públicas e privadas na luta permanente, né, por um trânsito seguro. E como é a reação da turma do trecho, o caminhoneiro, quando é parado nesse tipo especial de fiscalização? A conversa que eu tenho tido com alguns caminhoneiros, né, que foram abordados, elogiando bastante a iniciativa, os serviços que eles estão recebendo, inclusive falando que, nossa, eu nunca tinha conversado com o auditor fiscal do trabalho, ele me perguntou se eu durmo né? Como é que tá meu sono, né? Como é que tá minha sobrecarga de trabalho, se eu tenho sobrecarga de trabalho, como é que está a minha alimentação, se eu tenho um local de repouso, como está a minha jornada de trabalho, né? E os, em relação aos outros serviços também, eles estão adorando a iniciativa porque estão recebendo serviços que eles, na rotina de trabalho deles, eles são privados. A principal característica dessa fiscalização é identificar as condições de trabalho, mas não fica por aí. Identifica também como está a saúde do caminhoneiro. A gente sabe que descumprir as regras significa ultrapassar os limites humanos para poder conduzir. E isso afeta a segurança não só do caminhoneiro, mas de todo mundo que divide a estrada com ele. O que mais acontece, aconteceu comigo também, você fala, ah, vou rodar mais 50 quilômetros, porque 50 quilômetros e o sono te rouba, é fração de segundo, você perde a vida ou mata alguém também, né? Infelizmente, aprovaram uma lei aí para rodar 8 horas, mas não tem um local adequado para a gente descansar, né? Porque no pátio da federal não pode, né? É pátio de fiscalização. E nos postos de combustível também, se você não abastecer, você tem que pagar um pedágio para você dormir ali também, uma pernoite do caminhão também, né? Aí as pessoas fez essa lei aí, mas na prática não diz que ia ter os pátios de descanso para a gente, infelizmente não tem. Evone, com tantos anos de profissão, você com certeza já foi parado em muita fiscalização. Mas específica como essa, fiscalização do trabalho, é comum você encontrar pela estrada? Não, essa aqui foi um... abrangeu todos os órgãos federais, né, tipo de fiscalização do trabalho, verificação da nossa depressão, saúde. Essa deveria ter mais vezes, né, porque foi bem ampla essa fiscalização que ele deu, orientação também para a gente. Deveria ter mais vezes. Você tem que apresentar alguma comprovação de estar fazendo certo? Sim, sim. Está aqui o disco tacógrafo. A gente mostra para o inspetor da Polícia Federal, ou qualquer policial, seja estadual ou federal, a gente mostra para eles. Todos nós estamos em prol do mesmo objetivo, que é a segurança do trânsito, que ninguém quer ver um pai de família morrendo no trânsito, porque o trânsito é muito cruel, né? Rodolfo Risotto, do SOS Estradas, você tem uma longa vivência com a turma do trecho nas estradas. Como que você enxerga o caminhoneiro vendo esse tipo de operação da Auditoria Fiscal do Trabalho? Olha, os caminhoneiros que são empregados reagem muito bem. É a oportunidade deles darem o grito de socorro, porque eles vivem num regime, muitos deles, análogo a de escravo. Ou seja, em condições subhumanas de trabalho, o que faz com que muitos deles utilizem até drogas para sobreviver. Os autônomos talvez não gostem tanto do controle de tempo de direção, embora muitos autônomos são responsáveis, até porque se tiverem os acidentes, eles perdem o próprio patrimônio, né? Então eu acho que essa iniciativa é extremamente positiva. Aliás, esse modelo aqui deveria ser exportado para todo o país. É isso aí, pessoal. Quando cruzarem com uma auditoria fiscal do trabalho nas estradas, não tem com o que se preocupar, porque afinal de contas, esses fiscais estarão trabalhando para garantir os direitos dos caminhoneiros e, principalmente, condições dignas de trabalho. E isso tudo com a finalidade de garantir a segurança de todos nós que rodamos nas estradas. Brasil Caminhoneiro. E vamos de música. Achei que tava pronto pra essa vida de solteiro, e tava pronto pra conhecer outros beijos. Achei, só achei. Toda música que toca eu lembro de você, é isso que estraga todo meu rolê. O sentimento bipolar, era pra te esquecer e só pra lembrar. Essa cerveja não tem gosto do seu beijo. Só voz falando que me ama. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Tira do piseiro e leva pra sua cama. Ajuda quem te ama. Achei que tava pronto pra essa vida de solteiro, eu tava pronto pra conhecer outros beijos. Achei, só achei. Tô essa nota em bolso do seu beijo. Paredão louco, essa voz falando que me ama. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Essa cerveja não tem gosto do seu beijo. Paredão louco, essa voz falando que me ama. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Me tira do piseiro e leva pra sua cama. Ajuda quem te ama. Brasil Caminhoneiro. Na estrada existe uma família que você pode confiar. A nova família de extra pesados da Volkswagen Caminhões e Ônibus tem a força e robustez que você precisa e o conforto e segurança que cuidam de você a cada quilômetro. Acesse vwco.com.br, conheça essa família de perto e confira nossas ofertas. Novos gigantes Volkswagen, sob medida para o seu negócio. Volkswagen. Juntos salvamos vidas. Brasil Caminhoneiro. Sérgio Reis e Fernando Riquetti estão apresentando Brasil Caminhoneiro. Recado do trecho. Eita, por aqui, 030, viu? Chegando em Castanhal, parada. Aqui é a Pipoca ali, negócio de Belém, viu? Bom dia a todos aí. Valeu do Babuíno, abração pra você e pra toda essa galera do grupão aí, ó, Rota 101, fazendo rastros pelo norte e pelo nordeste, sempre ligados no Brasil Caminhoneiro. É coisa boa! Tem mais áudio aí, Paulinho? Tem? Oba, vamos ouvir, vamos lá! É nóis pro cá, Paulo Mendes, São João da Boa Vista, jogando a farinha no chão pra correr ali, carregar um pedinho e acelerar de volta porque tem gato seco. Ô, tio, tudo de bom? Valeu, tudo de bom! Esse aí foi o Leandro Fernandes, terminando um compromisso pelos lados de São João da Boa Vista, no interior paulista, e daqui a pouquinho, ó, vai descansar nos bracinhos fofos da sua amada. Eita, nós! E você, hein, parceiro? Tá na estrada? Ah, tá no pátio do petroleiro? O quê? Tá em casa no QTH de sossego? Opa! Bom, ó, não importa. Aproveita e faz o seguinte, manda sua mensagem pra gente. É, pega o telefone celular. Isso. Aí você vai colocar aquele símbolo ali, ó, do joguinho da velha. Aí escreva na frente aí, ó, Brasil Caminhoneiro. Pronto! Tá vendo? Você conseguiu acessar todas as nossas redes sociais. Aí, ó, aproveita, manda seu alô, viaja por aí, manda seu recado que a gente, ó, vai ficar feliz por demais. Brasil Caminhoneiro. Ô, reloginho que corre rápido esse seu, hein, Paulinho? Bom, o negócio é recolher as traias. O Brasil Caminhoneiro é uma realização Cobran, Companhia Brasileira de Marketing. Amanhã, eu e a minha tropa estaremos aqui de volta, se Deus quiser e ele há de querer. Brasil Caminhoneiro. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada ser, quem sabe. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. de estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega um dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Olá, ouvinte! Os sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs, aproveitam melhor o uso da terra, pois produzem alimentos e preservam o ambiente. O ambiente fica menos vulnerável às mudanças climáticas e amplia a absorção de carbono na atmosfera. Os SAFs facilitam a infiltração da água no solo, reduzem o escoamento superficial, protegem a microbiologia e retêm os nutrientes. É urgente substituir uma agricultura que fragiliza os solos por outra capaz de restaurá-los. E os SAFs podem ajudar nisso. Embrapa, agricultura movida à ciência. Fernando Martins, corretor de imóveis na Voluntários da Pátria 1784, telefone 3231-1178, convida. Ouça aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, o programa Cantos da Fronteira. A propaganda é a melhor forma para conhecer um produto, serviço, uma empresa. Mas ser conhecido não é suficiente. É importante o reconhecimento. Ser reconhecido quer dizer ser consumido, aprovado e finalmente eleito pelo consumidor. Só com propaganda é possível dar esse salto. A propaganda incentiva a ação, promove escolhas e fideliza. Propaganda é conteúdo. Marcas vencedoras nunca deixam de anunciar. Rede Fronteira de Comunicação. Horas 33 minutos. Em Rosário do Sul, 14 graus. Longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do paraíso, não sei por que que eu fui dizer bye bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Mercado Saraiva, na Barão do Mauá, 2624, convida. Ouça aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, o programa Cantos da Fronteira. Pino Poços Artesianos, na Rua Livramento 1270, telefone 999-23-2498, convida. Ouça aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, Cantos da Fronteira. Marajá AM, Rosário do Sul, a estação de todas as estações. Rede Fronteira. A união dos meu coração e sinta esta magia no ar. Esta magia no ar. RFC. A mais ouvida. Em Rosário do Sul, 14 graus. Se acaso for assim, que a gente vai viver, é tarde demais pra mim. Não dá pra ser assim, é melhor morrer. Se acaso eu chorar, só eu amei demais, agora não dá mais. Prefiro a solidão. Se for pra machucar, se acaso for assim, que a gente vai viver, é tarde demais pra mim. Não dá pra ser assim, é melhor morrer. Se acaso eu chorar, só eu amei demais, agora não dá mais. Prefiro a solidão. Se for pra machucar, prefiro a solidão. Eu não quero mais te ver. Se for pra machucar, não venha pro meu lado. Entre nós tudo acabado, 1-0 pra você. Se for pra machucar, prefiro a solidão. É melhor que seja assim. Se for pra machucar, não venha pro meu lado. Entre nós tudo acabado, nosso amor chegou ao fim. Se for pra machucar, não venha pro meu lado. Entre nós tudo acabado, nosso amor chegou ao fim. Pedi pra não fazer e consegui me perder logo pra você. Sabia que não ia me escutar. Que sorte a minha te ver errar. Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo e acordou em desespero. Naufragou com seus próprios erros, não dizendo por aí que nunca se esquece o amor. Com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou? Você foi a melhor coisa que eu nunca tive. Por pouco não me durou. Obrigada por estragar tudo. Campo Grande! Você fez tudo que eu pedi pra não fazer. E conseguiu me perder logo pra você. Sabia que não ia me escutar. Que sorte a minha, te ver errar. Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos, se fez de mudo e acordou em desespero. Naufragou com seus próprios erros, não dizendo por aí que nunca se esquece o amor. Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou? Esquece o amor. Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou? Vem, não dizendo por aí que nunca se esquece o amor. Vai com calma, espera aí, o que foi mesmo que você falou? Não dizendo por aí que nunca se esquece o amor. Vai com melhor coisa que eu nunca tive. Por pouco eu não me iludo. Obrigada por estragar tudo. Rádio Marajá AM 660 kHz. A voz da fronteira. Mais ouvida. Em Rosário do Sul, 14 graus. Da canção ou num seriado cheio de paixão que a gente assiste na TV. As suas digitais estão impregnadas no meu coração. Vai além da pele, tenho a sensação que em outras vidas eu amei você. Meu desejo fica reclamando, só me perguntando você está. Pensamento ainda te desenha, só você, mas ninguém sabe a senha. Quando vai me amar? Amanhecer e ainda não dormir. Olhei no espelho e vi você no meu. Até aqui, justo na hora em que eu ia te procurar. Pensamento ainda te desenha, só você, mas ninguém sabe a senha. Quando vai me amar? Amanhecer e ainda não dormir. Olhei no espelho e vi você no meu olhar.

Venha fazer seu evento na Vila Lindoca. O espaço oferece mesas e cadeiras, cozinha com fogão industrial, freezer e mesa grande de inox. Uma ampla área ao ar livre, com uma bela paisagem. Cenário perfeito para você realizar seu evento com maior felicidade. A Vila Lindoca recebe você e seus convidados com o que há de mais belo em nossa cidade. Local ideal para a realização de eventos com até 150 participantes, como confraternizações, aniversários, formaturas e casamentos. Ambiente lindo, com churrasqueiras e ar puro. Localizado próximo ao quarto RCC. Te esperamos. Entre em contato pelo telefone 519-9889-2829. Ouça aos domingos aqui pela Marajá, das 6 às 9 horas da manhã, e nos domingos, primeiro a parte. Oferecimento Madeireira Brebasa, Correaria a Prato. Rádio Marajá, 660 kHz. Em Rosário do Sul, 14 graus. Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você, eu estava bêbado. Se eu te pedi em casamento, disse isso pra dormir com você, me perdoa mesmo. Se eu falei que te amo e não posso mais viver sem você, eu estava bêbado. Se eu te pedi em casamento, disse isso pra dormir com você, me perdoa mesmo. É que eu tava muito bêbado. Trouxe tanta paz pro meu coração. paixão alucinada que corre na veia, deu um tiro certo em minha solidão. Casa comigo que eu te dou casa, comida e roupa lavada. Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada. Casa comigo que eu te dou casa, comida e roupa lavada. Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio numa balada. Trouxe tanta paz pro meu coração. Demorou, agora sou uma vítima da sua teia. Paixão alucinada que corre na veia, deu um tiro certo em minha solidão. Casa comigo que eu te dou casa, comida e roupa lavada. Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada. Casa comigo que eu te dou casa, comida e roupa lavada. Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio numa balada. Casa comigo que eu te dou casa, comida e roupa lavada. Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada. Casa comigo que eu te dou casa, comida e roupa lavada. Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio numa balada. A sua rádio. Rádio Marajá. A programação que faz a diferença. A mais ouvida. Quando sonhei com você, me senti feliz, contente. Mas depois que acordei, fiquei triste novamente. Parecia duas almas como o mesmo coração. Mas nós somos fogo e neve que jamais se tocarão. Parecia duas almas como o mesmo coração. Mas nós somos fogo e neve que jamais se tocarão. Por isso não sou feliz, hei de carregar pra sempre esta triste cicatriz. E quando tu me enxergar, finge que nunca me viu, porque só assim consigo preencher este vazio. E quando tu me enxergar, finge que nunca me viu, porque só assim consigo preencher este vazio. Pra sempre sei que vai ver, mas é um direito que tenho de te amar até morrer. As flores que desabrocho pro jardim mudar de cor. A pintura tem feita, mas não muda o teu valor. As flores que desabrocho pro jardim mudar de flor. A pintura tem feita, mas não muda o teu valor. sonho, tenho a alma dolorida. E o resultado agora é sofrer por toda a vida. Por não realizar o sonho, tenho a alma dolorida. E o resultado agora é sofrer por toda a vida. Horas. 4 minutos. O mundo nas últimas décadas tem avançado rápido. Revolução tecnológica, comportamental, tudo contribui para mudanças e evolução da sociedade. A única coisa que não vai mudar é a sua confiança nos veículos de comunicação. A Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão lembra que a informação verdadeira é um direito constitucional e que todos têm acesso. Por isso, cuide para não compartilhar notícias falsas. Confie no jornalismo e em profissionais capacitados em informar. Uma iniciativa Agerte. Cotacel, na Bento Martins, 2525, telefone 3231-4781, convida. Acompanhe aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, o programa Cantos da Fronteira. Ouça aos domingos das 10 às 12 horas aqui pela Marajá, pelos domingos, segundo a parte. Oferecimento Correria Prato e Trilegal Tchê. A propaganda é a melhor forma para conhecer um produto, serviço, uma empresa. Mas ser conhecido não é suficiente. É importante o reconhecimento. Ser reconhecido quer dizer ser consumido, aprovado e finalmente eleito pelo consumidor. Só com propaganda é possível dar esse salto. A propaganda incentiva a ação, promove escolhas e fideliza. Propaganda é conteúdo. Marcas vencedoras nunca deixam de anunciar. Rede Fronteira de Comunicação. Rede Fronteira de Comunicação. A união do Sul pelo rádio. Abra teu coração. Sinta esta magia no ar. Esta magia no ar. RFC. A mais ouvida. Em Rosário do Sul, 14 graus. Rádio é alegria, comunicação. Não perca a próxima atração. A música como você gosta de ouvir. Love Night. Em qualquer lugar, leva o tempo que levar. As coisas mudam como o vento. Dentro de você, fora de você, pessoas mudam como o vento. A vida é assim, é sempre mais de um fim. Antes e o depois da história. Hoje quem não ri, vindo o que há de vir, amanhã também não chora. Vento, diz pra ela eu te amo, só agora. Eu te amo como nunca eu te amei. Eu também mudei. Ando por aí, livre sem sentir aonde vão as minhas pernas. Danço ao luar e vejo o sol chegar, ouvindo as canções eternas. Vento, diz pra ela eu te amo, só agora eu sei. Eu te amo como nunca eu te amei. Eu também mudei. Agora eu sei, eu te amo como nunca eu te amei. Eu também mudei. Você me fez um rei pra tudo conquistar. Me fez fora da lei pra ver o céu sem ter que olhar. Se ainda não te perdi, deixa eu tentar. Outra vez. Às vezes eu começo a imaginar e chego a perguntar pro coração: o que é que a gente faz com uma amizade que tá virando paixão? Uma vontade louca de falar, mas sem saber por onde começar. Tô sendo pra que ela mesma descubra no meu jeito de olhar. O tempo passa e essa situação me apressa a buscar uma solução. Dizer pra ela não é culpa minha, mas é minha solidão. A gente não manda no sentimento, e às vezes somos salvos da loucura. Essas coisas acontecem de repente, quando menos se procura. Tente entender, eu não queria e de repente aconteceu. O seu olhar, o seu sorriso, o jeito seu me conquistou e hoje sou bem mais você que eu. Ei, te entender, a sua ausência foi virando solidão, sua presença mexendo com o coração. Hoje eu estou apaixonado por você. O tempo passa e essa situação me apressa a buscar uma solução. Dizer pra ela não é culpa minha, mas é minha solidão. A gente não manda no sentimento, e às vezes somos salvos da loucura. Essas coisas acontecem de repente, quando menos se procura. Tente entender, eu não queria e de repente aconteceu. O seu olhar, o seu sorriso, o jeito seu me conquistou e hoje sou bem mais você que eu. Tente entender, a sua ausência foi virando solidão, presença mexendo com o coração. Hoje eu estou apaixonado por você. Continue na sintonia. Mais músicas. 22 horas, 15 minutos. Olá, ouvinte! Os sistemas agroflorestais, conhecidos como SAFs, aproveitam melhor o uso da terra, pois produzem alimentos e preservam o ambiente. O ambiente fica menos vulnerável às mudanças climáticas e amplia a absorção de carbono na atmosfera. Os SAFs facilitam a infiltração da água no solo, reduzem o escoamento superficial, protegem a microbiologia e retêm os nutrientes. É urgente substituir uma agricultura que fragiliza os solos por outra capaz de restaurá-los. E os SAFs podem ajudar nisso. Embrapa, agricultura movida à ciência. Stop Car Padre Reus, pneus e baterias na Canabarro 1835, telefone 3231-2875, convida. Ouça aqui na Marajá, Cantos da Fronteira, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas. Bazar Atalaia convida. Ouça aqui na Marajá, aos sábados, das 15 às 17 horas, Estúdio 660. Bazar Atalaia, com roupas, brinquedos, acessórios, utilidades, decoração, peças e acessórios para bicicletas. Bazar Atalaia, na rua Quaraí, 331. Marajá, o som da fronteira que você conhece. Estamos apresentando Love Night.

inspiração dos meus sonhos. Não quero acordar, quero ficar só contigo. Não vou poder voar. Pra que parar pra refletir se meu reflexo é você? Aprendendo uma só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora eu não vou aguentar. Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar. Como num filme, no final tudo vai dar certo. Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto? Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. Que passamos juntos vai ficar pra sempre. Intimidades, brincadeiras, só a gente entende. Pra quem fala que namorar é perder tempo, eu digo: há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo. Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado. O tempo para quando eu fico ao seu lado. A noite chega, eu vejo os olhos, é você que eu vejo. Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo. Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre. Intimidades, brincadeiras, só a gente entende. Pra que falar que namorar é perder tempo, eu digo: há muito tempo eu não cresci o que eu cresci contigo. Juntos no balanço da rede, sob o céu estrelado. Sempre acontece, o tempo para quando eu tô do seu lado. A noite chega, eu fecho os olhos, é você que eu vejo. Como eu queria estar contigo, eu paro e faço um desejo. Pensa em mim, eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer. Vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar mais uma vez que te amo. Pessoas com deficiência enfrentam obstáculos todo dia, mas perto da vontade de votar, todos eles ficam pequenos. Se você tem alguma deficiência física ou mobilidade reduzida, procure um cartório eleitoral mais próximo, transfira seu local de votação até 18 de agosto para uma sessão com acessibilidade. Exerça seu direito ao voto e seja gigante nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Continue a sintonia. Mais músicas. Mercearia do Alemão, na Rua Bahia 675, telefone 999-31-2388, convida. Acompanhe aqui na Marajá, às sextas-feiras, das 21 às 24 horas, Cantos da Fronteira. Correiaria Prato convida. Acompanhe aqui na Marajá, aos domingos, das 6 às 9 horas da manhã, pelos domingos, primeiro à parte. Borracharia da Baixada e Capela Pneus trocou de endereço, mas com a mesma qualidade profissional de sempre. Renato e Rogério comunicam o novo endereço, bairro Vila Nova, em frente ao trevo da BR-290, telefone 99700-1180. Borracharia da Baixada e Capela Pneus, da bicicleta ao trator, tudo em pneus e baterias. Marajá, o som da fronteira que você conhece. Rede Fronteira de Comunicação, a união do sul pelo rádio. coração e sinta esta magia no ar. Esta magia no ar. RFC. Mais ouvida. Em Rosário do Sul, 14 graus. A música como você gosta de ouvir. Love Night. Me chama, me conta.